todas as cobras pra brigar. Cobra com cobra. Cobra com cobra. Cobra com cobra. Cobra com cobra. Ô, garotão, que coisa estranha, sua cobra não quer mais me arar. Enrolando uma na outra, não. Comigo não, violão. Comigo é cobra na aranha. Ah, ah, ah, ah. Não encontro uma solução. Essas duas cobras estão fazendo confusão. Vão se enrolando até o fim. E a aranha perguntando: o que é que vai sobrar pra mim? A minha aranha? Tá oriçada. A minha aranha? Tá oriçada. Ô, garotão, que coisa estranha, sua cobra não. Agora tu não pode fazer as duas coisas, tá? Hoje em dia é uma dificuldade saber de um garotão se ele é cobra de verdade. Só vai ter certeza depois do fraga, se tão dando mancada e entrando em toque errado. A minha aranha tá oriçada. A minha aranha tá oriçada. Ó, garotão, que coisa estranha, sua cobra não quer mais a minha aranha. Garotão botando as cobras dele pra brigar. Nunca me disse, vai procurar uma aranha, menino. Teu lugar não é aí, é aranha, aranha, viu? A minha aranha saiu correndo, ela só quer levar picada com veneno. Cobra sem veneno não tá com nada. Se a cobra engasgar, tem boiola na parada. A minha aranha tá oriçada. A minha aranha tá oriçada. Ô, garotão, que coisa estranha, sua cobra não quer mais a minha aranha. Poxa. Ah, boiola, rapaz, boiola. Tu é boiola. Vê se eu procuro uma aranha, viu? Poxa, faz como muita gente faz. Opera. Ui, ui, ui, ui, ui. Abre, bota, ô boiola.